Eu vou chegar em um lugar onde ninguém sonhou, onde ninguém chegou. Acreditar em um lugar onde ninguém chegou, onde ninguém sonhou. Interessante, um lugar diferente. Não seja estressante, não tenha tanta gente correndo apressado, só olhando para frente, vivendo perturbado, esquecendo as vertentes. Dentro de nós mesmos esse lugar está. Vendo os próprios erros, poderemos buscar. Está dentro de mim, está dentro de ti, na força e esperança que nos faz sorrir. Caminhos, horizontes, bifurcações da vida. Lugar contagiante onde a mente não é sofrida. A alma não é perdida, força na subida, coragem na descida. Lugar aonde o amor habita. Quero chegar em um lugar, não importa onde for, onde prevaleça a paz, a união e o amor. O respeito entre as pessoas sem qualquer desigualdade, sem separação de classe, pobreza e inferioridade. Onde a família seja unida, não falte o pão na mesa, distante de toda briga por status e riqueza. Sem poluição no ar, sem maldade no olhar, sem doença pra curar, sem arma pra matar. Não basta só imaginar, tem que lutar pra conquistar. Estender amor por mão que não consegue alcançar. Enquanto eu acreditar, não deixarei de batalhar. Usarei todo o empenho até minha força esgotar. Da minha própria mente que eu uso pra lembrar do tempo verdadeiro dos carreiros da vila. Guerra de estilingue pela trilha de terra. Bem louco descolei um som do bom, um pipa pra soltar num dia de sol. Fluido pra outra dimensão, aperto o play pra nave decolar. E a vida como é que tá? Se as peças sempre trocam de lugar, a gente não pode parar de jogar enquanto a maloca não domina. Chegamos pra conquistar, haha, é nisso que eu acredito. Por mais que alguém peça, eu vejo que é possível encontrar um lugar onde ainda não chegamos, realizar com esforço tudo aquilo que sonhamos. Onde o ser humano encontra felicidade, onde não haja tentações e corações com maldade, não haja desigualdade, não haja a vaidade. Onde só exista fartura, não exista necessidade, e que a oportunidade deixe sempre a porta aberta, que não exista a morte, que a vida seja eterna. Onde a canção que é mais bela espalhe a harmonia, que sempre exista poetas que espalhem a poesia.